jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente, ouvinte, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. De acordo com o nosso roteiro, nesta manhã nós vamos atender agora ele que reside em Araraquara, nossa acolhedora morada do sol. Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartinha assinada pelo ouvinte Paulo Batista de Azevedo, que quer ouvir com o trio Maraiá, em belíssimo arranjo do compositor que nasceu em Piraju, título de Gauchinha Bem Querer, um hino ao Rio Grande do Sul. Altamiro Carrilho com seu talento ao lado do saudoso Jacó do Bandolim. Ambos escutam do Jacó Bittencourt, Doce de Coco. Ainda para o senhor Paulo Batista de Azevedo, que reside em Araraquara, o bom baiano Dorival Caymmi, de autoria dele mesmo, em arranjo do maestro Radamés. Dorival Caymmi canta Fiz Uma Viagem. Comigo de um amor que de olhares nasceu, de um amor que depressa floriu, mas tão cedo morreu. Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei pra rever o meu Guaíba. Só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Rio Grande do Sul, vou embora, eu um dia voltarei pra rever o meu bem querer. E depois, se ela ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar. fiz uma viagem, a qual foi pequenininha. Eu saí dos olhos d'água, fui até a lagoinha. Agora, colega, veja como carregado eu vinha. Trazia minha nega e também minha filhinha. Trazia o meu Tatu Bola, filho do Tatu Bolinha. Trazia o meu facão com todo o aço que tinha. 20 couros de boi manso só no bocar da bainha. Trazia uma capoeira com 400 galinhas, 20 sacos de feijão e 30 sacos de farinha. Mas a sorte desandou quando eu cheguei na lagoinha. Bexiga deu na nega, catapora na filhinha. Morreu o meu Tatu Bola, filho do Tatu Bolinha. Roubaram o meu facão com todo o aço que tinha. 20 couros de boi manso só no bocar da bainha. Morreu minha capoeira das 400 galinhas. Gorgulho deu no feijão, colega, e deu mofo na farinha. Você está ouvindo pela Rede USP de Rádio, um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E o nosso e-mail para que você possa solicitar músicas: uspfm@s.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, é este: www.usp.br/Rádio USP. Você pode ouvir esta audição em arquivo, ao vivo, por este mundão afora. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Mas antes, um abraço sincero ao nosso gentil ouvinte, ele que é escritor e historiador, ele pesquisador da música do passado, ele que é o senhor Cícero Xavier, que reside na Rua Bartolomeu Paz, Vila Anastácio, lá em São Paulo, pelo envio de magníficos CDs que estaremos enfocando na audição vindoura. Amigo Cícero Xavier, muito obrigado. E no domingo, nós vamos enfocar todos os CDs enviados a nós por este gentil ouvinte, o pesquisador Cícero Xavier, lá de São Paulo. Mas vamos nós com música. Marilda Simone Silvino, que reside aqui em São Carlos, quer ouvir com Castro Barbosa, em arranjo do João de Barro Braguinha, com orquestração do Radamés Escravo Jó. Ainda para ela, que reside aqui em São Carlos, Dona Marilda Simone Silvino, nesta manhã de domingo conosco, do Patu, conjunto vocal Saudosos Vocalistas Tropicais, Jacarepaguá. Jogava um caxangá, bota, vira, dentro da guerreira de cá. Guerreiro com guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Guerreiro com guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Escravo de Jó, jogava um caxangá, bota, vira, dentro da guerreira de cá. Guerreiro com guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Guerreiro com guerreiro, zigue-zigue-zigue-zá. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo sufi, ó guerreiros pra que burdoada, ó guerreiros escutem aqui. O cacique da tribo de cá e o cacique da tribo de lá resolvem a parada. cabo Caxangá. Bota, vida, vento sangue de cá. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. De cabo de Jó, no cabo Caxangá. Bota, vida, vento sangue de cá. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Oh, guerreiros da taba sagrada, oh, guerreiros da tribo Tupi, oh, guerreiros pra que burdoada, oh, guerreiros, escutem aqui. O cacique da tribo de cá e o cacique da tribo de lá resolvem a parada jogando caxanga. Oi! Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, há 12 anos no ar. Um coreto à música e à saudade. Juninho, nosso interno na volta, Carlos Galhardo, Elisete Cardoso e Orlando Silva.